coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Trunks e Son Goten foram parar ao planeta Potalfeu, depois de terem ficado trancados na carrinha de entregas de Monarch. Há tanto tempo que não nos víamos, como tens passado? Quando Bulma se apercebeu do sucedido, mandou o Vegeta e o Jaffa ter com eles. Mas entretanto, o Trunks e os outros estavam a ser atacados por uns salteadores. Mas Vegeta salvou-os no último minuto. Tu és o único culpado! Até que mesmo à frente dos seus olhos apareceu uma criatura exatamente igual ao Vegeta. Mas o que... O Vegeta vai desaparecer à ameaça da cópia do Vegeta. Que raio és tu? Transformaste-te para ficar igual a mim? Eu não estou igual a ti. Eu absorvi todos os teus poderes. Agora sou eu o verdadeiro Vegeta. Tu não passas de uma carapaça oca. Carapaça oca? Mas tu estás louco? Que disparate é esse? Tu és um impostor? Eu vou acabar com a tua vida! O quê? Não sai nada? Era algo assim que estavas a tentar fazer? Não pode ser! Golpe de máxima força! Agora já estás a perceber, eu sou o verdadeiro Vegeta. É extraordinário. Eu nunca pensei que aquele homem escondesse um poder desta dimensão. Mas apareceu outro ainda mais forte. Agora absorve os poderes dos outros, ouviste bem? Podes começar por aquele ali. Ah? O Trunks? Vá, absorve os poderes daquele rapaz. É uma ordem. Mas... Salvar pessoas no último momento é a especialidade dos membros da Super Elite, o Grande Eu. Trunks! Son Goten! Sim! Isto é um exemplo da capacidade da Patrulha Galáctica! Hã? Oh? Ah! Não devias ter feito aquilo! Ufa, desta escapei-me! Oh não! Esqueci-me que só posso usar esta técnica uma vez por dia! Mas se não a tivesse usado, já estaria morto! Ah! Nós vamos absorver os poderes de todos eles! Tch! Eu salvei-lhes a vida e eles deixaram-me para trás. Pronto, estás bem? Sim, sim, estou. Mas, afinal, quem é aquele impostor? Não parece que aquele golpe de máxima força fosse apenas uma cópia? Eu posso tentar te explicar. Fomos atacados por água com poder sobre-humano. O quê? A água com poder sobre-humano? Como? Tu sabes o que é? Antes disso, tenho uma coisa para vos dizer. Eu pertenço à super elite da Patrulha Galáctica. E salvei as vossas vidas. Porque é que me deixaram para trás? Me perguntei se tu sabias que água era essa. Sim, sei. Acho que é uma água milagrosa que aumenta em 100 vezes o poder de quem a beber. Embora eu nem acredite nisso. Não há água milagrosa nenhuma. O quê? Então o que é a água com poder sobre-humano? Água com poder sobre-humano. É só o nome que as pessoas de outros planetas lhe dão. O verdadeiro nome dessa água é Comesson. Comesson? Nós, habitantes de Putofeu, criamos essa água como meio de autodefesa. É uma arma? Sim. Uma arma terrível. Nós nunca fomos um povo muito forte e há muito tempo descobrimos um líquido com a capacidade de absorver o poder do nosso adversário, neutralizando-o. Nós usamos esse líquido para proteger este planeta de invasores. O Comesson tem uma capacidade ilimitada para absorver poder. Ele consegue absorver o poder de inúmeros adversários, criando imediatamente cópias perfeitas. No entanto, de tanto absorver poder maligno, Comesson começou por adquirir ele próprio características malignas. Ele já não se limitava a copiar integralmente a personalidade e as capacidades dos seus adversários. Passou a ser uma criatura capaz de absorver incessantemente os outros com um único objetivo em mente: o desejo de obter mais poder. Era incontrolável, como quando se transformava dava a sensação de ser uma versão mais forte de todos aqueles cujo poder absorvia. Começaram a correr boatos no universo que era uma água milagrosa e o nosso planeta começou a ser cada vez mais alvo de ataques de invasores. Então foi isso que se passou. Mas é aqui que começa a verdadeira lenda. Se o poder de Comesson tivesse continuado a aumentar daquela maneira, esqueçam o planeta Putofeu. Ele podia ter destruído o universo inteiro. Com o receio que isso viesse mesmo a acontecer, nós, habitantes de Putofeu, decidimos sacrificar-nos para conseguir selar o Comesson. Desde essa altura, eu, o único sobrevivente, tenho feito de tudo para proteger o selo que encerra o Comesson. Há mais de um século, sim, sou eu, o Grande. Uma lenda. Eu sou uma verdadeira lenda. E é esta verdadeira história da água com poder sobre-humano. Mas se isso foi há mais de um século, então quantos anos tem o potage? Eu sei que não parece nada, mas eu tenho mais de 100 anos. Ah, pois, até ao dia em que apareceram aqueles tipos. Sim. O Grilo e os outros acreditavam nos boatos de que beber esta água iria aumentar o poder deles 100 vezes mais. E então, libertaram o selo. A famosa água. O que é que se passa? Só bateu. Eu tenho de voltar a selar a água com poder sobre-humano. Tem mesmo de ser, custe o que custar. Eu compreendo a situação, mas tenho duas questões. Papá, O impostor é parecido comigo e possui as minhas capacidades. Por isso, é como se eu estivesse a ser controlado pela água com poder sobre-humano, não é? É verdade. Contudo, há pouco houve um momento em que ele hesitou a absorver os poderes do Trunks. Porquê? Se algo com poder sobre-humano controla. É um bom exemplo da tecnologia e da inteligência de agentes de puta a ferro. É fácil de explicar. Isso acontece porque a tua mente também foi milimetricamente copiada. A minha mente? Então faz sentido. Eu seria incapaz de tirar o poder a alguém só para ficar mais forte. Mas o coração dele é controlado pela água com poder sobre-humano. Patife, isso quer dizer que ele é como eu, mas é também um pau-mandado de um monstro. Agora a segunda questão. O que é que acontece àqueles cujos poderes são absorvidos pela água? O que acontece? O que é que aconteceu? Morre, não é? Eu também vou morrer. Quando o corpo começa a ficar transparente, a pessoa tem 5 minutos, talvez 3. Aqueles primeiros já não devem ter muito mais tempo. Nós estamos a desaparecer. Isso é muito mau. Esqueçam o grill. Se o Vegeta morrer, a Bulma vai deitar as culpas em cima de mim. Não se lembra de nenhuma forma de o salvar. A solução é derrotar aquela água. Derrotá-la? Derrotar a cópia do Vegeta? Por outras palavras, será o mesmo como derrotar a mim? Onde raia que eles se meteram? Nós temos de os encontrar. Podem vir, nós estamos aqui! Apareceram! Vocês estão a desafiar-nos, mesmo sabendo que vão perder? És mesmo meu filho. Mas será que vais ter coragem para lutar contra mim? Trunks, ouve! Vamos derrotar aquele aldrabão! Sim, força! Son Goten! Muito bem, Trunks! Fusão! Fundiram-se! Agora é contigo! Vamos a isto! Grande Aldrabão, tu vais ver o que é que te espera! Prepara-te! Super-heróis a lutar contra o mal! Força! Venha de lá esse ataque! Muito bem! Mega soco! Mega pontapé! Esse é que é o teu grande ataque! Afinal não soltou! Então o que se passa? É o Mega Guerreiro Gotenks. Primeiro uma fusão. Agora aumenta o poder. Melhor, assim está muito mais interessante. Gotenks, volta lá para cima e luta. Eu sei, já lá vou. Eu vou derrotar-te e não vai demorar muito. Estás a ouvir? Ponta pé circular super especial. Não dou nada. Muito bem, martelo esmagador super especial. Vá! Então, isto deve ter doído, não? Caiu algum mosquito em cima de mim. Nesse caso, golpe especial finalizador. Especial super. Bomba Touro. Consegui. Brincadeira de crianças. não faz nada! Hã? Nem um arranhão sequer! Não adianta, os poderes deles não se comparam. Eu gostava de ajudar, mas estaria a colocar a minha vida em perigo também. Hã? Vegeta? Olha como tens o teu corpo. Oh, não! Desaparece de uma vez, carapaça oca. Vá lá! Mexe-te e absorve o poder do Gotenks. É uma ordem. Eu não vou perder! Já estou em forma! Agora está na hora de comer! Ah, finalmente já estás a acabar. Eu já não delicio velma com tanta comida há muito tempo! Ai, não! E não está nada má! O quê? Tu obrigaste-me a prepará-lo e agora vês com essa atitude? Ah, mas vejo que já recuperaste. Ah? O Gotenks? O Gotenks? Também estou a sentir a energia do Vegeta. Mas esta energia, será que eles estão a lutar? Oh, olha! Ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai. O meu filho não me deixa ficar mal. Tens coragem, não há dúvidas. Mas fica por aqui. Para, Vegeta. Hã? Estás a tentar matar o Son Goten e o Trunks? Cachalote? Cachalote? Hã? Ele é um impostor. Mas há dois Vegetas. Mas... não... este é um estranho Vegeta com um tom roxo avermelhado. E aquele é um estranho Vegeta transparente. O que é que se passa? Ai, rápido! Dá cabo dele! Se não fizeres isso, meu pai vai morrer! O quê? Como assim? Mesmo que explicássemos, tu não ias perceber. Hã? Adiante, eu sou o verdadeiro Vegeta. E se não derrotares esse daí, é o meu fim. É tudo. E só tens 3 minutos. No entanto, ele é uma cópia total de mim. Duvido muito que o consigas derrotar. Hã? Eu não estou a perceber nada, mas eu tenho de derrotar este tipo, não é verdade? Cachalote! Que surpresa! Eu nunca pensei lutar contigo num lugar como este. Agora eu também estou entusiasmado. Oh! Parece que apareceu mais alguém com um poder extraordinário. Tem cuidado, papá. Ele pode sugar todos os teus poderes. Eu não vou fazer isso. Este será um verdadeiro combate de vida ou de morte. Cachalote, hoje eu vou derrotar-te. Que conversa é essa? Absorve os poderes dele imediatamente. Eu vou atacar sem dó nem piedade todos aqueles que ousarem interferir. Mas como é que tu não obedeces às minhas ordens? O que é que se passa? A água com poder sobre-humano está a tentar obrigar a cópia a obedecer. Ele está a dar-me ordens. Eu não aceito ordens de ninguém, ouviste? Mas o que é isto? Desaparece, desprezima! Mas como é que isto é possível? Inacreditável! Ele conseguiu libertar-se do controle da água com o poder sobre-humano. Bom, este já te está arrumado. Vamos lá começar... Agora eu também estou entusiasmado. Bora, cachalote. Estou pronto quando quiseres. O Manaka está a ver. Tenho de dar-me o melhor. Não o posso deixar ver uma luta desinteressante. brincar e começa a lutar a sério! Papá! Doeu. Parece que estou mesmo a lutar contra o Vegeta. É verdade. Esse grande idiota roubou todos os meus poderes. A sério? Roubou? Então, mas isso quer dizer que eu posso lutar contra ti com toda a força que eu tenho neste momento? Diz-me, Vegeta, não vais mesmo ficar chateado se eu o derrotar? Claro que não! Isto é se o conseguires derrotar, obviamente, não é? Um combate de vida ou de morte contra o Vegeta. Isto vai ser uma luta divertida. Concordo, Cachalote. Sou eu, o Son Goku. Estão a brincar comigo? Ele é um impostor, mas é tão forte quanto o Vegeta. Deixa comigo, Vegeta. Eu vou dar cabo dele. Hã? Como é que é? Tu não admites que ele perca comigo, mesmo tratando-se de um impostor? Mas de que lado é que tu estás, afinal? No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku contra a cópia do Vegeta. Qual deles irá ganhar? Não percam o próximo episódio, porque nós também não.